paz do Senhor. Eu sou como você. Às vezes temos dias que são difíceis de atravessar. Mas hoje, num dia difícil, o Senhor me levou ao Salmo 121 e consolou a minha alma com aquelas palavras. E eu quero ler para você hoje. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Certamente não dormitará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal e Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Pense nesse salmo. Deus te abençoe e até amanhã.